milhas nordeste do VR Salvador. Foi bom para interceptar a chegada Bonf e reporte para a descida. Ajuste na 095. Boa, Bonf, Bonf na 095. Azul 2795. Controle da 3197, desvio esquerda pro 190 por 60 milhas. 190 por 60 milhas, ciente, livre desvio, TAM 3197. Ciente, autorizado desvio, TAM 3197. Oceanair 6310, good evening. We ready to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Okay, take off, line up and take off runway 10, Oceanair 6310. Fez 1197 após desvio, vai autorizar direto da GEL. Após desvio da GEL, TAM 3197. Airborne at 29, call departure 119 destination. Okay. Good evening, Oceanair 6310, book of departure, leaving now 1500 level 350. Oceanair 6310, right, the contact on the departure climb to level 350, book of departure. 350, book, any chance to fly, book. I direct to Puka position, Oceanair 6310. Direct Puka 6310. 3197, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Ana 3197, gente, boa noite. Boa noite, por favor. Obrigado, muito bom. Descida o azul 2795. Azul 2795, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000 na 095, azul 20795. Station Fly, Romeo Fox 018. Yes, that's 620. Fly now, Romeo Fox 018. Thank you, ma'am. Antenna 6310, call receive center 126 decimal 85. 2685, 6310. Controle, o azul 2795, vai precisar manter a proa por 8 milhas após voar a proa de pelo. 2795, ciente, reporte ao término. Vai reportar. Sete, deixa para 3000 pés, ajuste 1-0-1-5. 3000, ajustado 1-0-1-5, azul 2795. Control ADP, Lua Azul 2795. 2795, ciente. Está autorizado a assumir na proa de Duna, descendo para 2000 pés. Ajuste no 0195. Reporta estabilizado. Na final do procedimento, ele é feito. Estou no 0 Salvador. 5, autorizado a alinhar e decolar, vento 070 graus, 619, pista no zero. Autorizado a alinhar e decolar na pista 10, ciente, da 3895. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2782, com a informação Zulu. Azul 2782, acione identificação, desça para nível de voo 050, voe direto ITAP. Identificou, desce para o 050 na proa de ITAP, 2782 Azul. Oceaner 6313, copia o controle? Zero, mostrando Zulu também, estamos funcionando aqui 230. Isso é para 4.000 pés, via chegada Bonfi, ajuste em Salvador 10-15, Chanel 6313. 4.000 e... Tem condições de aprovar, se autorizar. Tem inicialmente o perfil da chegada Chanel 6313, segue como número 3 na aproximação. Tem, 6313. Boa noite, tá 3, 815, prevedora São Rona. São 3895, está sob contato radar, suba para nível 340, após 2000 pés, do direto Leda, após Leda Motiva. Comando Leda após Motiva, da 3895. 782, confirma o ideal de descida? Já está iniciando, senhora. Gente, confirma a velocidade indicada que vai manter? É, devido às formações ali, 230. A gente tem condições de manter 2309 até a posição Duna? Afirmo. Mantenha sair como número 2 na aproximação azul 2782. Ok. O 2795 estabilizado, sinal ILFK? Estabilizado, 2795. O 2795 completa o sinal do procedimento ILFK pista no 0 de Salvador. Chame torre no 8, decimal 95. Torre no 8, 95, azul, 2795. Salvador, boa noite, o azul 2795. Boa noite, azul 2795, autorizado pista 1-0, vento 1-centena com 7 nós. Autorizado, 2795. Chegar 63, 13, redução de velocidade 2209. Reduzindo a presença 320, 3, 1, 3. Azul 2782, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, 1, 5. 3.000 com 1.015, 2782. Controle de Salvador Azul 4298, passo de 230 a 150. Azul 4298, aciona a identificação, desça para nível de voo 060 e a chegada Bomed 1. A gente 060, Bomed 1, o 4298. 3895, prossiga. Pode ir na flor de monte, já aproveita e já pedi algumas informações. Mais de coordenação apenas com o centro Recife, está 3815. Aguarda. Que está autorizado, vai direto para o Mótima. Fazer Mótima, está 3895, segurando. 2795, sala 53. Siga via Kilo para o PAC 3, posição 4, Romeu. Kilo 4, Romeu, assente o azul 27, mais. Dois, vou direto Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.15, autorizado a final do procedimento ILSX, repulsão no 0 de Salvador, reporta estabilizada. Ok, 2.000 pés por voando Duna, com 1.015, reporta estabilizado na final do ILSX, 2.782 azul. Xenair 6313, vetor radar para o sequenciamento, curva direita para 230, limite ao localizador. Redução de velocidade para 2009. Sobretor direita, 230, descendo para 4.000. Confirma só ao limite. O limite ao localizador, curva na direita era para 230. Estamos no ar, 3398, desça para nível de voo 050, redução de velocidade para 2309. 050, reduzido para 2309, azul 4298. 438-15, chame Recife no 2590, alterna no 23, decimal 8. 2510, alterna no 2382, 8385. Salvador, boa noite, voo 1-0-9-1, motorista 0-9-0, pronto para decolar. Letra 1-0, agora autorizada, linha de decolar, pista 1-0, letra 70, 5-0. Letra 1-0, linha de decolar 1-0-9-1. Dois, alteração para o sequenciamento, curva esquerda para 020, limite é o localizador. Esquerda 020, limite é o localizador, alteração azul 4298. Chaler 6313, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Chaler 6313 para o localizador esquerda, pro 160. Esquerda 3, deixa nessa separar 2.000 pés, ajuste 1015. 4298, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Mexe redução de velocidade para 2109. 4.000 pés, 1015, 2109, azul 4298. 3.13, deixa nessa, completa a curva esquerda na Pro 1.50. 1.50, 6.313. Estabilizado no ILS X-Ray. Azul 2782, completa final do procedimento, torre no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, chegou no 096, desceu da forma, pressão 7. No 096, contato radar na decolagem, subiu 370, de presente, veio direto o Cogibo. Cogibo, provável 096. Azul 4298 para o localizador com via direita para 070, descendo para 2.000 pés, ajuste no 0.5. Direita 070, 2.000 pés no 0.5, azul 4298. Localizador 6313. 6313, completa final do procedimento, torre no 8, decimal 95. 395, vai, 6313. Solicita a prova de sua tia para evitar formação através de cargo. Lato somente coordenação com a chefe de registro. Claro, claro. Então, aí solicita um desvio à direita para evitar formação. Tá, 350, vou no 09. Gente. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento a centena com 4 horas, só número 2 para pouso. Tem só confirmando a pista, toma olhada, hein? Provavelmente parcialmente molhada. Parou de chover já faz tempo, mas acredito que ainda está úmida. Ok, graças, minha 3 é uma 3. 2 para cima. Curso localizado é visual. 4298, ciente, reporte full ILS, aguarde para transferência de comunicações. Para informação, o senhor vai seguir tráfego da Oceanero agora 7 milhas à frente com 140 de ground speed. Ciente, está no final do ILS, X-Ray 10, visual para o traço 4298. 096, suba até nível de voo 350 e voe direto a Buco. 350 direto a Buco, dona 096. Passando Duna, completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. 895 a torre, o 4298. Delta Azul. Azul, seu solo foi a 04, siga ver aquilo, parte 3 previsto, posição 4, Lima. E aquilo para 4 Lima, obrigado, até mais. Lima 3x3, pouso alto 0, pista no 0. Livre pouso, Lima 3x3, alto 0. Torre Azul 4298, final ILS X-ray no 0, visual. 4298, agora pista livre. Sente 4298, dá uma olhada. Aeronave Mecha, Recife 1285, alterna 1285, decimal 45. Metro Recife 1285, alterna 1285, decimal 45, voo 1096. Minha 3 no 3, solo 06, chame 121, na decimal 9. 09, boa. Azul 4298, vento 1649, pouso 30, pista no 0. Livre pouso no 0, azul 4298. Dá uma olhada? Negativo, pista úmida, choveu, já parou de chover há bastante tempo. Tá bom, então grato, 4298. 4298, sala 09, na minha escuta, Alfa Juliette Portal 01. Alfa Juliette 01. Salvador, boa noite, Alcântara, 305, nível 200, 1050, informação do Lucas. 3305, boa noite, acende a identificação, desça para 3000 pés, ajuste em Salvador 1015, voe direto Itap. Ok, 3105, Itap, o 3305, já vai em necessão, desvio à direita, para 1005, por aproximadamente 40 milhas, para evitar formações aqui na Proa de Itap. Mando de giro será na proa 105? Afirmativo, a direita proa 105, aproximadamente agora 30 milhas. Gente, após desvio está autorizado Guaduna ou Itap. Aproxima ficar melhor para o senhor interceptar a final do procedimento ILS-XA. Eu falo que será o número único para aproximação. Ah, sim, muito bom. Então a direita proa 105, após Itap ou Duna, como número 1, OTAN 3305. Toda a lateral aqui do perfil da estátua está em Itap, temos várias informações aqui. Confirmado, parou 4298, é o gate 2, né? Uno, pole position. Oh, muito obrigado. Qual é o final do Baiano hoje? 6-0 pro Bahia. Ai do céu, foi quanto vitória da conquista, né? Pois é, quieto sou o Brunegro, né? É isso aí, faz parte, né? Tudo. Companheiro, muito obrigado aí, um excelente final de domingo e uma ótima, um ótimo começo de semana. Yuri, vai ficar esse abraço, meu querido. Valeu. 3305, está autorizado direto Duna, descendo para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado a final do procedimento e LSX Rei Pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Ok, então, Duna, direto 2000, o 3305 vai reportar estabilizado, vai sair da... Controle Gol 1246, boa noite. Luna 246, boa noite. O senhor identificação você para 4000 pés. Ajuste no 015 na Proa de Pelô. Na Proa de Pelô, pode de programar direto 040 em Pelô. Autorizado, no 246, é autorizado descer direto para nível de voo 040, direto pelo voo no 246, sai como número 2 na aproximação, tráfego número 1, estima a posição Duna em mais 2 minutos. Gol 1246, efetuando um pequeno desvio à direita. Gol 246, sim, reporte ao término.